Horóscopo. Confira o seu signo. Presente para você que é de virgem. Viagens nesse momento farão bem a você. Visite a Turquia. Se você tiver uma boa pinta, quem sabe você já não fica por lá. Presente agora para você que é de Libra. Libriano, a sua sexualidade está em alta. Se estiver em baixa, tome um Viagra, um Cialis ou algo do tipo. Presente agora para você que é de Escorpião. Respeite seus limites emocionais. Intuição forte. Ou seja, anote suas cismas, mas deixa pra anotar só segunda-feira, tá? Senão você perde o esculachô, você vai perder também o Melhor do Brasil, inclusive Fantástico e Domingo Fantástico. Deixa pra começar na segunda, que aí você fica escrevendo até sexta-feira. Pai Charuto, vem aqui agora que temos mais um pedido de simpatia para os nossos ouvintes. Antes de ler a simpatia do coiso, nós vamos anunciar aqui o kit macumba portátil do Pai Charuto, que já está vendo em todas as lojas de Umbanda e também até de duas bandas, se você for sofisticado. Esse kit vem com um saquinho de farofa, uma vela e também um tablete de caldo de frango, porque hoje em dia nós já estamos atualizados, né? Hoje em dia nós já baixa santo é por download. Pai Charuto, a simpatia é de um ouvinte nosso, que ele é conhecido como Kid Muleta. É porque se a bengala tem 33 centímetros, a muleta é maior, né? Todo mundo sabe. Kid Muleta é bravo, bicho. E segundo ele, o pênis dele mede 50 centímetros. E por causa disso, nenhuma garota quer sair com ele. Puta merda, é mole, meu! Ele quer um auxílio do senhor, Pai Charuto, em alguma simpatia, para que ele possa realizar esses desejos sexuais. Bom, muito bem, meu querido, já que as meninas têm medo dessa estrovenga gigante, então o que você pode fazer é fazer uma simpatia para poder diminuir vossa bilula, não é? Então o que você faz? Essa simpatia mística, você vai até a floresta, numa lagoa, e aí você encontra um sapo de barriga amarela. Você vai fazer ali uma bela de uma oração e vai falar com o sapo. Cada vez que o sapo disser não, você vai diminuir 5 centímetros de bilau. Só cuidado, porque essa simpatia é uma simpatia arriscada. Eu lembro até de um caso de um cabra que tinha 40 centímetros, um caso um pouco menos grave que o seu. Ele foi lá e ficou lá falando com o sapo, né? Ô sapo, você quer casar comigo? Aí o sapo virou, não. Ô sapo, casa comigo? Não. Sapo, casa comigo, vá. Não. Aí se você já estiver fazendo as contas em casa, o sapo falou não 3 vezes, ele tinha 40 centímetros, né? Cada não tira 5, então ele já estava com 25. Só que aí ele queria 20 centímetros, aí ele falou, não, vou perguntar mais uma vez pra esse sapo safado aí, né? Virou lá, ô sapo, case comigo, vá. Só que aí que aconteceu, né, a desgraça. Infelizmente o sapo já tava puta cara, né? E aí virou e falou, não, cara, não, se eu falei não, é não. E aí, infelizmente, o nosso amigo se mudou para o Japão, não é?